Primeiramente, salve salve pros mano e pras mina, pros idosos, pras crianças e pra todas as mãe rainha, pros humildes de coração, presidiário, presidiária. Pense positivo, que a Lili vai ser cantada. Revolução, revolução na sua vida, do vale da escuridão pra porta da saída. Daí é com você, daí é tudo com você. Sua fé inabalável é que vai te proteger. Respeita o caminho, respeita a educação e o nosso povo unido são fundamentais pra mudança acontecer. Porque isso já tá demais, eu não aguento mais sofrer. Sou guerreiro até o final, ver o sonho virar real, ver o bem vencer o mal e a gente viver legal. Por isso seja otimista, acredite em você, porque os pessimistas só acreditam no que vê. Pensamento positivo, durante o sofrimento, durante a caminhada, acreditei no meu talento. Pensei, repensei, sofri, aprendi. Deus é mais, muito mais, só por Deus estou aqui. Só Ele sabe a minha hora, só Deus sabe a minha hora. Não adianta ser da fama, só Deus sabe a minha hora. Floripa MCs, essa é a banda. MC Bebê Gigante, DJ Vinil, MC Saliba, Canaã e Pequenino, e toda a família, Pacho do Gado. É nós de coração, é nós de coração. Só nós sabe como nosso dia a dia é difícil. É nós de coração, é nós de coração. Só nós sabe que pra tá aqui foi um sacrifício. Deus, eu te peço com fé e o mais puro sentimento, que o Senhor ilumine as guerreiras e os guerreiros de fé. Baixo do gado, favela, vários talentos. Menino, menina, cantando meu rap. Santa Catarina, Floripa agradece. Floripa MCs, é nóis semelhante. Eu rimo pros humildes, não pros boy ignorante. Os mano e as mina, de caranga no volante. Floripa MCs, no alto-falante. Hip Rap Nacional, MC Bebê Gigante. Rap Hop Nacional, MC Bebê Gigante. Salve, salve, salve, salve. Quem é de fé não vai correr. É vida bandida, deixa uma ferida. É guerra maldita na cidade de Floripa. Agradecimentos, primeiramente a Deus. Salve Zona Oeste, descanso em paz, descanso em paz. Todos manos meus, sai do pé, Zé Pipoco, sai. Praga do diabo, bam bam bam bam bam bam. Meu cão fica calado, se porra não paga, começa a tremer. Mostra que é canalha, só é homem de PT na mão. Aê, minha vida, Deus que sabe, não é tu? O de burro que age na trairagem. Tudo contra nós, tudo contra nós. Se liga favelado, até nós é contra nós. Atenção, atenção, acorda, acorda agora. Revolução demorou, já tá na hora. MC Bebê, revolucionário, pra cantar, pra tá aqui. Muita fé foi necessário. Salve molecada, salve, salve. Floripa e Quebradas, SC, Zona Oeste, Vitória, Cruz, grupo de rap. Manifeste, armazém, FV coerente. Vamos além, Clive, Deluxe, ha. Salve Nego Rude, McLaff, salve, salve, KC. Humildade mil, é nós que tá, e aê? Pelo rap até o fim. Se o pagode pode, o rap também pode. Favela chique também pode, então sacode. Levanta a mão e diz assim: Floripa MCs, é nós até o fim. Levanta a mão e diz assim: Floripa MCs.